Meus caros interneticos, hoje nós temos uma convidada mais que especial, uma queridíssima, simpaticíssima, lindíssima, Jéssica Rabbit na vida real. Mônica Rossi, seja bem-vinda ao Jurassic Cast. Deixando bem claro que eu não sou má, me fizeram assim. Matamos metade da internet, outra metade que está escutando. Bom dia, internauticos! Olha aí! Chupa, internet! Ela usou o teu bordão, hein, cara? Olha aí! Então, gente, obrigada pelo convite. Estou amando. Vou procurar fazer o melhor possível para acompanhar este elenco de peso. Tem sempre uma piada de gordo, né? A Mônica faz de tudo no Jurassic Cast. Sim, meus caros, hoje nós viemos falar de um filme que marcou sua época e marca a vida de muitos até hoje. Uma cilada para Roger Rabbit. Como a do Miotti, porque ele acha que realmente o Roger Rabbit existe. E ele, inclusive, está esperando para casar com a Jéssica, né, Miotti? Pô. Vai. Pô. Mas ele falou tudo agora. O Miotti é sempre eloquente, mano. Eloquente, eloquente. Ele é muito oriental, cara. Ele é budista. Lembra daquele filme que misturava desenhos animados famosos com atores reais e não era o Michael Jordan lá das contas? Pois é, meus caros, é esse o filme. Hoje nós vamos destrinchar ele ao lado de Mônica Rossi, bem ao estilo Jurassic Cast. Então, se você quer morrer do coração com a voz da Mônica, continue ouvindo esse programa e você não vai se arrepender. Voltamos logo após os reclames do Jaiminho. Eu sou um novo carteiro. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Isso, pintada violenta, pintada violenta, a internet. Estamos aqui agora nos reclames do Jaiminho, voltamos para mais uma leitura de e-mails e comentários, ó, Jurassic Cast. Eu não sei porque que eu estou falando desse jeito. Ah, eu sei porque que eu estou falando desse jeito, porque nós temos uma novidade, já vocês vão saber quem é. E está comigo aqui agora, Miotti, para essa leitura de e-mails. Calaveira, que música foi essa que cantou aí? Pentada violenta, cara. Beleza, vai lá, continue. Mas não toca ela no e-mail, não, que ela não, é muito escrota. Não, vou fazer isso não, não vou fazer ela, isso não. Ela é muito escrota, não toca ela no e-mail. Não, não tem como não. E pessoal, temos aqui uma novidade. Nós estamos muito felizes por ele ter tomado essa decisão. Finalmente saiu do armário, pós-cirurgia, né, não, Miotti? É, porra, foi show. Ficou gostosa? Ficou. Muito. Olha aí, muito gostoso. Ficou muito gostoso. Brunão, seja bem-vindo à leitura de e-mails. Um beijo, pessoas. Cheguei. Nossa, Brunão, você ficou tão bem, cara. Caros internéticos, hoje nós estamos aqui com a Tata lá do Na Calçada. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo convite, queridos. Olha só. E por que que o Brunão não está aqui hoje, Miotti? É, eu também quero saber. Ele está no Rio de Janeiro. Diz ele que está trabalhando, né? Mas para mim está pegando as férias lá, né? Ele foi pro Rio de Janeiro? Pro Rio de Janeiro, falou que foi a trabalho. Eu acho que... Peraí. Ele foi pro Rio de Janeiro? Foi pro Rio de Janeiro. Ele foi com a esposa? Não, foi sozinho. Ele foi com o filho? Não, foi sozinho. Meu ovo que ele foi trabalhar. Meu ovo. Pois é, também acho que não. Escala gay, cara. Pessoal, eu nem sei se existe mais. Mas escala gay, pode procurar videozinho na internet. Novo Rei Momo, Drag Queen, velho. Com certeza ele vai estar lá. Mas Calaveira, o escala gay é só em fevereiro, quando tem carnaval, meu bem. Eu acho que ele tá treinando, né? Quando é que ele disse que voltava, o meu? Ia ser dia 14. Só que hoje ele chegou pra mim e falou: ih, rapaz, vou ficar o mês inteiro aqui. Olha aí, cara. Olha aí. Mas pode rolar um Inception agora? Neste momento eu também estou no Rio. E o que é que você vai fazer lá no Rio, Miotti? Vou conhecer Mário Monjardim. Olha aí. Vou conhecer a Mônica Rossi. Olha aí, cara. Vou conhecer o Mário Jorge. Olha aí, ó. Já marquei com todos eles. Ah, e também vou conhecer a Marisa Leal. Chupa internet. Chupa internet tá implícito, né, Tata? É claro. Sabe o que ela falou pra mim esses dias, que eu falei, do dia do programa? Foi o dia que foi publicado o programa dela. Eu marquei com ela de conhecer e tudo. Ela falou assim, e vamos em tudo que é estúdio de dublagem você conhecer. Não. Prevejo pessoas arrancando o outro lado do sovaco, porque já com o né, com esse, vão arrancar um lado do sovaco agora com esse programa. Depois sei que o Melody falou, vai arrancar o outro lado dos cabelos do sovaco, cara. Isso é com certeza. E eu vou ficar aqui, né? Ganhador da última foto publicada lá no site do Jurassic Cast. Quem foi o campeão, Melody? Foi o Carlos Manuel Cavaques. Ô, Cavaques, cara, um dos primeiros ouvintes do Jurassic Cast, cara. Que satisfação, olha só. Qual foi a frase ganhadora, Tata? Preciso chegar ao nível dos meus amigos Brunão e Calaveira. Então vou cair de boca. Na pizza. Caraca, você viu? Você viu, Melody? Agora, na... Sabe o que eu tô achando melhor? O que eu tô achando melhor nessa promoção? O quê? O quê? Que acabou. O quê que acabou? Acabou as promoções de fotinho minha. Ah, é? Acabou. Essa foi a última. Quem decidiu isso que acabou, Miotti? Você tem algum DVD mais pra distribuir? Eu não tenho, não. Miotti, a gente distribui cópia pirata. Mas parar de sacanear na internet, never! Never! Parabéns aí ao Cavaques, entre em contato com o Jurassic Cast pra mandar o seu endereço certinho pra gente poder despachar essa bodega, beleza? Miotti, nós estamos com alguns videozinhos por aí, não é não? Isso, colocamos alguns vídeos aí na semana passada. Uhum. O primeiro vídeo é aquele que eu falei no Elo Perdido do Cisne Negro, que eu falei que tinha provas que o Brunão dançava balé. Ah, sim! Sinistro. Esse vídeo tá muito engraçado. Tá muito engraçado, tá muito bom. Cara, devia ser... Vocês erraram, porque eu não participei, internet, da edição do vídeo. Mas vocês deviam ter colocado o nome do vídeo de O Lago dos Hipopótamos. O segundo vídeo é um videozinho de retrospectiva. Sim. A gente mostra alguns melhores momentos. Alguns são poucos, né? Não foi que nem aquele outro, né? Foi poucos momentos aí. E também algumas previsões para o futuro do Jurassic Cash. Olha aí, cara. E o terceiro vídeo é um vídeo de uma promoção que a gente lançou. E é pro pessoal adivinhar quais são os 20 filmes que estamos assistindo. Eu posso. Pode, ué. É. Adivinhando quais são os 20 vídeos, o ouvinte vai ter um brinde surpresa, que a gente não decidiu ainda. E também vai poder participar de um programa com a gente. E queríamos muito agradecer a Tata, que está aqui com a gente, e o Thiago, que graças a ele nós tivemos o contato com a Mônica. Criamos esse programa que tá indo ao ar agora. De uma certa forma, é graças ao Na Calçada, graças ao Tata, ao Thiago. Então nós gostaríamos de agradecer muito a vocês dois por terem nos convidado e por terem ajudado que esse programa se tornasse realidade. Obrigada por me convidarem para estar aqui e por eu disponibilizar esse contato. A gente tem que disseminar pela podosfera, já que todo mundo ama dublagem, né? Sim, claro. E a Mônica é uma querida, não tinha como não participar aqui com você, já que vocês também participaram da entrevista que nós fizemos com ela, né? Isso. No Na Calçada 57 e no Na Calçada 56, de TV Colosso e um especial da Mônica Rossi. Olha aí, internet. Então, se você não ouviu esses programas, você tem obrigação de parar agora, escutar esses programas que estão excelentes para você conhecer um pouco da Mônica Rossi, bruta atriz, assim, uma pessoa simpaticíssima. Tanto a entrevista com ela quanto o assunto da TV Colosso foram ótimas. A gente se orgulha muito de ter participado. Então, não percam, acessem lá. Qual que é o endereço do site? O link está no post, mas é o nacalçada.com. É assim mesmo, só .com. Miotti, nós também andamos por aí na podosfera, não é? Foi um programa proibido. Olha aí, cara. Mas ele não vai ser proibido. Ai, ai, ai. É o proibidão. É um proibidão, mas ele está muito bom. Esse programa que nós participamos, esse que nós falamos, foi o mais light. É mesmo. Porque, cara, esse não é proibido. Esse é 16 anos fácil. Não podemos falar. Obviamente, nós não vamos falar onde nós estávamos, onde nós estivemos. Porque o programa vai sair posteriormente a este episódio. Isso, sai dia 13, na sexta-feira. Um dia desses, o nosso amigo Clayton, mais conhecido como Máfia Sonora... Mais conhecido como o gordo que sua. E sua muito. Caraca. Ele acorda suado. Mas todo gordo sua. Mas como ele não. Eu não suo. Eu sou um gordo... Eu não sou. Eu sou um gordo seco. Você não soa, você badala. Ele pediu pra eu escutar o programa dele, que até hoje eu não tinha escutado. Olha, Miotti, que vergonha, Miotti. Por quê? O cara por sempre quê? Deu por quê? Força por quê? Pra ele. Por quê? Por quê? Porque eu não paro de editar. Por quê, Miotti? Porque você não faz porra nenhuma nessa vida, Miotti. Porque você eu não paro de editar o Jurassic Cash. Ah, então, que papo. Eu fui escutar. Fiz uma maratona aqui, já que são poucos programas ainda, são 6 programas, se não me engano. Eu fiz essa maratona hoje e gostei, viu? O programa é muito bom, o programa deles. É o Clayton fazendo com o Alex. O querido gordo que sua, você está ouvindo esse programa, eu quero avisar o senhor que eu fui o único que tinha ouvido, tá? E falei tanto pro operado quanto pro Miotti que o programa é seu, era muito bom. E eu fiquei sabendo por ele que logo logo estaremos fazendo um programa lá também, viu? Ah, ele chamou só o Brunão. Me chamou também. Ih, ficou de fora! Filha, gordo, suado, filha da puta, velho. Olha, eu fui o único que escutei o programa desse corno. Eu falei, cansei de encher o saco do... Tô mentindo, Biote? Eu não falei pra vocês? Não, tá não, falou sim. Cara, escuta que o programa do moleque é bom, velho. O moleque tem talento. E o corno é o único que não me chama. Tu vai ver a próxima pizza que tu vai comer com a gente. O Alexandre Nerdmaster do... Paranerdia fez uma entrevista com o Ricardo Juarez, entre outros trabalhos célebres. Ele é o dublador do Tigra dos Thundercats, aquela versão lá de 1980, dos anos 90, aliás. Ele era o dublador do Johnny Bravo, ele era o dublador do Edu, do Dudu e Edu. E ele é o cara, cara, eu fiquei de cara, Miotti, ele é o cara que faz aquela fina estampa, um oferecimento. Caraca, velho, é o Tigra que chama a novela das 8. Ele que faz as chamadas dos programas da Globo. Olha só, e cara, é um poço de simpatia, né? Um super programa de mais de uma hora, uma entrevista completíssima, muito bacana. Vale a pena acessar, vale a pena muito a você que curte aí as entrevistas com os dubladores. A gente sabe que vocês curtem porque são os programas mais baixados, mas escutem lá porque tá muito maneiro, mas muito maneiro mesmo, né não, Miotti? Tá muito bom mesmo, sensacional a entrevista. Parabéns ao Alexandre, um podcast para nerds. O Bruno operou... Não pode mais fazer essa mais, então eu vou me virar aqui, tá? Primeiro e-mail. Caros Jurassicasters, parabéns pelo episódio. Muito obrigado por proporcionar tão bons momentos neste ano que termina. Vão meus mais sinceros desejos de que não apenas o próximo, mas todos os anos vindouros sejam maravilhosos. E sim, Brunão, eu quero que vocês destruam o Mestre do Universo, mas num programa à parte, um spin-off, por exemplo. E com a presença do Calaveira, deixa o horário nobre, segundas-feiras quinzenais, para filmes mais nobres. Abraço, Miguel. Miguel, vai ser o Jurassic Cast, não tem jeito. Não vai ser spin-off, não, vai ser o Jurassic Cast. Eu já cansei de falar sobre esse assunto, não vou falar mais nada. O próximo e-mail é da Nilda, e ela diz: muito bom este cast, amei a parte da revolta da Marisa. É bom saber um pouco dos bastidores da dublagem e do porquê tem tanta coisa ruim estragando o trabalho dos excelentes dubladores que o Brasil tem. E pro povo do Jurassic Cast, obrigada pelos casts maravilhosos que vocês tiveram o trabalho de fazer este ano, ou melhor, ano passado. Que muitos outros venham e que 2012 seja ótimo para todos, pelo menos até o mundo acabar, né? Beijo, Nilda! Tá assim, tá escrito aqui no e-mail desse jeito, viu? Esse sim foi um episódio bom com dubladores. Até então, achei que ia ser parecido com os outros da Podosfera. Entrevista calma, falando dos bons tempos e etc. Mas que nada, repentinamente... Pá! Ela começa a falar do lado negativo da dublagem atual. É, isso aí foi foda mesmo. Achei isso excelente, foi meio que um tapa na cara de quem achava que a dublagem está muito bem e obrigado. É, não tá bem não, pessoal. Fico curioso agora sobre as partes que vocês falaram que cortaram. É, galera, não tem como empurrar, não. Um exemplo de dublagem atual que eu teria citado quanto à má qualidade é a dublagem de Big Bang Theory. Isso é verdade. Precisa melhorar bastante, para não usar outro termo. Adorei ver o Baby reclamar durante esses minutos. Hehe, abraços, Salles. E o próximo e-mail é do Luiz Max. Parabéns, Brunão. Você mostrou a verdadeira vocação. Estava solto e leve nessa apresentação. Parecia um balé russo. um verdadeiro ornitorrinco na sua dança, anual de apresentação à sociedade e acalentar os ovos do seu ninho. E valeu, Miote, um belo micão do Brunão. Ri muito nesse ano graças a vocês. Obrigado de coração. Pois só assim com amigos para ajudar a dor no peito de saudades deste Brasil lindo e dos parentes que aí estão. Obrigado e um ótimo ano a todos vocês. Luiz Max. Obrigadão, querido. Valeu mesmo. Obrigado pelo carinho. E, cara, o Jurassic Cast não é demagogia, não. Mas o Jurassic Cast só existe por causa de vocês mesmo. Porque dá trabalho, pessoal. Vou falar pra vocês. Se a gente não tivesse tendo o retorno que nós estamos tendo da internet, de vocês que ouvem, cara, o Jurassic Cast não tinha passado do 10º programa, né, Miotti? Ah, com certeza. Jurássicos, muito obrigado por mais esse programa. Em realidade, quero agradecer mesmo por todos os programas deste ano. O Jurassic Cast foi um companheiro para mim ao longo de 2011. Dei boas risadas e aprendi coisas que nem imaginava sobre os filmes e o cinema. Este com a Marisa Leal ficou tão bom que veio apenas corroborar o que venho dizendo. O Jurassic Cast hoje caminha passo firme para ser um dos melhores programas sobre cinema da internet brasileira. Que venha 2012, com ou sem fim do mundo, tanto faz. Abraços, Lucas Amora. Fiquem agora com esse maravilhoso episódio com a Mônica Rossi. Tá muito bom. O melhor episódio do Jurassic Cast até hoje, na minha opinião. Muito bom mesmo. Tata, queremos agradecer muito, querida, pela tua presença aqui na leitura de e-mails. Muito agradecida. A voz mais bonita da podosfera, né? Ai, que mentira, gente, mas eu agradeço. Tá, então eu gostaria de agradecer também de terem me convidado para participar aqui da leitura de e-mails. Mandar um beijo pro Thiago, que não esteve aqui. Beijo, amor. Esperamos vocês lá no Na Calçada também, qualquer hora dessas. E já já vocês estarão aqui, vocês dois, viu? Ó, que lindo, viu? Esse ano ainda. Um abração pro Thiago, um abração pro Boris, tá lá, o pessoal que não pôde vir mesmo. A falar a verdade, não é que eles não puderam vir. Porque a Tata era a única que tava online e o Miotti falou, vamos chamar? Fala, bora. Mentira, Tata, mentira. Ai, mas adoramos, é verdade, você. Eu sei, porque... Mentira, Thiago... não é não. Mentira. Porque não o Thiago é falou que tá sem internet, agora que ele voltou, então deixa ele... É por isso. Mentira, não é mesmo. Mas queremos muito agradecer a sua participação. Escutem lá de novo, baixem lá, nacalçada.com. Vocês vão poder estar curtindo mais da Tata, do Thiago e do Boris também. Até logo, internéticos. De dezembro de 1988. Que data é essa, Miotti? Lançamento do Roger Rabbit. Aonde? Não foi nos Estados Unidos, não? Não, foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil? Foi. Data de lançamento de Uma Cilada para Roger Rabbit no Brasil. Sim. Vem falado de presente de Natal, cara. Pô, não é, cara? É aquele filme mesmo pra fazer dinheiro. Mas não, nessa cara não. É um ótimo filme. Um filme excelente em sua totalidade, em sua magnitude e de tudo que conseguiram colocar ali. Direção de Robert Zemeckis. Miotti adora, né, Miotti? Zemeckis? Você adora, não adora, Miotti? Porra, esse diretor... Sabe o que, que ele dirigiu, né? Quem? De Volta para o Futuro. Olha aí. Cara, não só De Volta não para o Futuro. Não só, né? Não, só tô falando ele pra resumir. Cartão de apresentação, né, do cara. O que o senhor dirigiu? Tá aqui, ó, De Volta para o Futuro. Qual é a figurinha que você quer? De Volta para o Futuro, Forrest Gump. Contato. Porra, o cara é fantástico, né, bicho? E ele sempre inova. É um cara que sempre inova com técnicas novas aí de filmagem, de animação também. Aí eu vou te falar que eu acho que ultimamente ele vem errando a mão, mas essa é a opinião pessoal minha. Os últimos filmes dele eu não gostei muito, sabe? Eu acho que ele tá exagerando demais no esquema... Captura de movimentos? Exato, exato. Ele é produtor também de vários filmes que a gente não sabe. Por exemplo, esse último que teve aí, O Gigante de Aço, ele é um dos produtores, cara, desse filme. Sim, O Gigante de Aço, A Casa Monstro, que acho que é a única animação de terror, né, Miotti? É, animação de terror, eu acho muito boa esse filme. Não, eu acho excelente. O ruim é que eu fui levar a priminha da minha esposa, na época ela tinha uns 4 aninhos, tadinha, tá traumatizada até hoje. Sério? É, foi, a Mariana. Vocês viram ela no batizado da Manuela? Pois é, ele entrou ultimamente aí em mania de fazer filme de captura de movimento, né? Começou Sim. lá com o Expresso Polar, né? Sim. É, e aí passou pelo Beowulf, Os Fantasmas de Scrooge, que é muito bom, eu gosto muito. Mas, sei lá, já deu no saco. Eu tô com saudade dele fazer um filme como ele fazia nas antigas mesmo, sabe assim? Pô, fazer um novo Forrest Gump aí, pô... Eu gosto dele como diretor de filmes de verdade, sabe? Saquei. Eu sinto mais falta de animações 2D, cara. Eu tô meio de saco cheio dessa história de 3D, eu vou te ser sincero. E nisso o Roger Rabbit é uma mão cheia, né? Ah, porque é fantástico, cara. A interação entre personagens e atores, personagens desenhados e os atores é uma coisa impressionante. A Mônica mesmo, a gente tá falando agora há pouco, né, Mônica? Antes de a gente começar a gravar, justamente sobre isso, né? Sobre a questão da interatividade dos personagens que já chegavam, a própria Jéssica, né? Que já chega a balança. É incrível. Na verdade, eu acho que entrando nesse assunto aí da saudade, né? Que as pessoas começam a sentir das antigas fórmulas, digamos assim. Sim. Eu acho que vai ser uma tendência, porque a tecnologia chega uma hora que enche o saco, que você sente falta dessa coisa do psicológico, da trama. Vai chegar uma hora que todo mundo vai querer apenas assistir um romancezinho da sessão da tarde, sabe como? Sim, sim, sim. Bom, primeiro eu quero agradecer, já agradeci o convite, né? Agora eu tenho que agradecer, porque... graças a vocês, eu assisti uma cilada para Roger Rabbit. Cara, isso é inacreditável. Mas não assisti. Olha só, cara. Eu dublei, mas não assisti. E hoje eu assisti e estou apaixonada. Não é só genial por causa da animação e dessa mistura de animação com atuação. Eu acho que a história é muito interessante. E tem esse drama, esse conflito psicológico. Quer dizer, tem uma história legal atrás disso. Tem, é uma história muito boa. Pois é, não é só um desenho cheio de efeitos, cheio de tecnologia. Não, não é isso, é mais do que isso. Eu achei muito interessante. Eu acho que os personagens, eles são muito humanos, todos eles. Sim, entendeu? Sim, verdade. E isso é que é muito interessante. Adorei, adorei. E tem as sequências geniais, em termos de animação. A primeira sequência do Roger atuando... nossa, é de tirar o fôlego aquilo. É muito bom, é muito bom. Na hora que o Roger tá saindo do set, indo atrás do diretor, se vocês olharem atrás, tá todos os objetos de cena que ele usou na animação. Inclusive, uma coisa que eu, cara, só vi hoje, quando eu vi o filme, que eu não tinha visto todos esses anos. O cara em cima de duas pernas de mulher, grandão, e ele descendo a saia. Porque eu não lembro, não reparei. Tem uma parte bem rapidinho, poucos segundos, que mostra o cara em cima de, como se fosse uma espécie de perna de pau, aquelas pernas compridonas, e ele soltando o vestido e o ator saindo de dentro das pernas. Só pra explicar pra quem nunca viu, o filme do Roger Rabbit começa com um desenho animado do Roger Rabbit, ele salvando um bebezinho, que é o Baby Herman. O Baby Herman tá lá fazendo um monte de estripulia porque quer pegar um biscoito e o Roger tá de babá dele. Mas antes disso tudo acontecer, chega como se fosse a dona, aqueles velhos antigos desenhos do... Tom Jerry, que a gente só via as pernas dos personagens, né? Isso é uma referência, assim, óbvia. Então a mãe do Baby Herman chega pro Roger, abre o dedo na cara dele e a gente só vê as pernas dela. Isso é mostrando assim, bom, quem era essa personagem gigante de suas pernas? Não, eram duas pernas mesmo, né? Isso é muito maneiro, cara. Não, que é uma coisa que intriga a gente até hoje, né? Porque ninguém nunca conseguiu explicar o porquê Cargas d'Água os caras não colocavam a figura inteira, colocavam só as pernas. E então, assim, na maioria dos desenhos da Metro, da MGM, ele foca no personagem desanimado e o ser humano fica totalmente em segundo plano. Porque, na verdade, o enfoque ali, os protagonistas são os bonecos, entendeu? Sim, figura do ser humano é uma figuração, é uma escada, que a gente chama em dramaturgia. Eles são apenas uma escada. Os star talents ali são os bonecos. Só aparecia a perna e a voz. Sempre até uma voz marcante, tudo. O astro ali é o boneco. Os personagens, as atuações, a maneira como os desenhos animados se comportam, são inspirados naqueles desenhos do Tex Avery e do Bob Clampett, que é aquele negócio de olho esbugalhado, olho sai da cara. Isso. Aí foram esses dois aqui que praticamente inseriram essa coisa do exagero. Antes disso, as coisas até eram exageradas, mas elas eram ainda dentro do plausível. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um desenho antigo do Mickey Mouse ainda, quando era em preto e branco. Isso tinha muito nos desenhos do Mickey. Ele pegava, por exemplo, o Pluto e ele queria ligar a hélice de um avião. O Pluto ia lá e se enrolava todo na hélice do avião, e aí corria com as patas da frente, e aí desenrolava e a hélice ligava. Ou seja, como assim o cachorro se enrolar num, assim, não faz sentido. Numa hélice sai vivo. É, não, pois é, não, né? E o Tex Avery, ele levou isso pra um patamar, assim, do absurdo. Porra, se é desenho animado, eu posso fazer tudo, posso fazer qualquer coisa, cara. A gente vê muito isso nos desenhos da Warner Brothers. O cara começar a correr atrás de alguém, o cara passar em cima do abismo e o outro só perceber que tá no ar quando ele olha pra baixo, né? E aí é que ele resolve cair, né? Esse tipo de estilo começou a ser usado ali pelo Tex Avery, foi desenvolvido a partir daí. Então o cara tomava um susto, o olho ficava gigante, né? Ficava, a língua ficava um palmo. Uma coisa assim de olho que eu gostava muito era na Pantera Cor-de-Rosa, quando a Pantera estava exausta, que aí o olho ia rachando todo. Eu adorava aquilo. É muito bom, aquilo sempre me deu uma agonia, cara, porque eu tenho agonia com o olho. Eu não uso leite de contato por causa disso, porque eu tenho agonia com o olho. E toda vez que eu via o desenho da Pantera, o olho dela rachando, eu tinha agonia. O que eu adorava, que eu achava muito nonsense, era o Tom correndo atrás do Jerry, o Jerry dava uma curva fechada, o Tom dava a curva aberta, aí ele ia derrapando, aí saía do filme. Tipo isso. Assim, passava os dentes, sabe? Aquele buraquinho que grudava o dente da máquina de produção. Aí ele voltava pro desenho. Esses Jerson eram muito bacanas. O Jerry pegava uma panela, dava na cara do Tom e a panela ficava com a forma da cabeça do Tom, né? Pois é, e daí que surgiu, desses dois que surgiram todos esses exageros. Isso. É, e o Bruno falou um pouquinho da história, vamos dar uma apanhadinha na sinopse. O filme se retrata o Roger Rabbit, que é um personagem dos estúdios Maroon, como se ele fosse uma espécie de alta estrela hollywoodiana dos desenhos animados. No filme ele só se refere a esses personagens como desenhos. Ele tá tendo problema, crise conjugal com a mulher dele, que é a Jessica Rabbit. E aí chega um detetive, o Ed Valiant, pra investigar a Jessica e ver se termina o casamento. Aí o Roger Rabbit conseguir atuar da maneira como ele sempre atuava, porque ele tava sendo prejudicado. Ele tava se prejudicando porque ele não tava conseguindo atuar direito. Então essa daí é o plot inicial. Depois tem todo um monte de coisa, que obviamente a gente vai estragar, porque a gente vai contar o final, porque você sabe como é que é o Jurassic Cast. Não, cara, sério, assim, tirando a Mônica que só assistiu o filme agora, cara. Tirando a Mônica foi ótimo. Eu me senti tão culpada agora, gente. Não, mas ele faz isso. Você acabou comigo. Desculpa, mas é verdade. O filme é de 1988. Já passou da hora de assistir, gente. É um filme muito bom, culpada. Gente. Não, mas eu falei pra vocês lá na semana retrasada, eu não assisto nada. É um erro meu. Eu perdi o hábito. Sempre gostei muito. Eu era uma pessoa que eu ia ao cinema 4 vezes por semana. Depois que eu comecei a dublar, eu fui perdendo. Não consigo nem entender por que, que eu não resgato, porque eu adoro cinema. Adoro. Mas eu perdi o hábito. E aí você vai dizer, mas assiste na televisão? Agora tem a internet que a gente pode assistir, né? Tem muitos, muitos e muitos filmes que eu tenho que assistir, que eu não assisti. Mas enfim, graças a vocês, eu fiz a minha parte e assisti Uma Cilada para Roger Rabbit. Pronto. E é por isso que o ouvinte... Seria eternamente grata. E é por isso que o ouvinte que está escutando isso agora, o depoimento da Mônica dizendo que graças a nós ela descobriu uma pérola do cinema. Você também que não viu Roger Rabbit vai desligar agora, vai dar teu jeito de assistir o filme e vai voltar depois para escutar o resto, já sabendo como é que se desenrola a história, para não tomar nenhum spoiler na cara, ok? E se você não quer ir assistir o filme, você tem mais aqui pro inferno, entendeu? E isso, não ouvi isso aqui, cara. Porque, pô, pelo amor de Deus! Bruno, você apoiado, tomou Gardena? Apoiado. Bruno, você tomou Gardena hoje? Não tomei, não. É. Fica se comportando igual um desenho animado. Para começar a entender o caso, resolvi investigar todos os personagens que poderiam ter algo a ver com a vida do casal. Comecei procurando um dos mais rabugentos de Desenholândia. Então o senhor é um frango, não? Eu sou um galo, rapaz. Eu não sou um rato, Margarida. Eu sou um galo, não sou um rato. Você é cego, rapaz. Você não tá vendo pra minha cara, não, rapaz? Tá me confundindo o quê? Será possível me confundir com o Globo? Olha pra mim quando eu estiver falando com você, rapaz. Eu não olho pra tava. Ok, ok, não se irrite. Sabe, o que você quer comigo? O que você quer comigo, amigo? Fala aí. Bom, recentemente você ficou sabendo da morte do namorado da senhorita Jéssica, não? Eu fiquei sabendo. Então foi você, não foi? Admita! Aquele frango gigante me dava fome. Claro que não foi, rapaz. Você tá maluco, rapaz? O que que tá pensando? O que, rapaz? Sei lá, eu tinha motivo pra fazer isso, rapaz. Afinal de contas, eu tenho um álibi. Eu tenho um álibi, rapaz. Claro que foi você. Você queria ficar com a senhorita Jéssica. Caralho, que gostosa. Como todo mundo? Eu que nunca... Você tá maluco, rapaz? Que o Jéssica, o tempo... Eu tinha cuidado com o Jéssica. Eu não tinha motivo pra fazer aquilo, não, rapaz. E afinal de contas, eu não fui eu não, rapaz. Você tá me atrapalhando aqui, rapaz. Meu negócio é galinha, rapaz. Eu sou um galo, eu quero galinha. Galinha, eu sei. Mentira, que outro dia eu te vi com a mulher fruta. Fruta? Galinha. Galinha, sim. Galinha, quer dizer, é fruta, galinha. Galinha. Eu gosto de galinha, rapaz. Galinha. Está bem. Está bem, muito obrigado e desculpe incomodá-lo. Ah, pros quilos de inferno, mas posso dar história aqui, certo? Ah! Mas que merda! Jurava que o frango queria ficar com aquela. Caralho, que gostosa! Em inglês chama Who Framed Roger Rabbit? Mandei bem, Bruno? Mandou, e tá certinho, né? Uma cilada pra... quem armou para Roger Rabbit? É quem armou isso. Quem armou para Roger Rabbit? As véias batendo a trave. Não, mas acho que tá certo, cara, porque assim, se fosse assim, quem armou uma cilada para Roger Rabbit, ficou uma cilada para Roger Rabbit, tá ótimo, tá, né? Bem. Quem armou o quê? É positivo direto. Bruno, cala a boca, você tá achando... Desculpa, Mônica, o Bruno tá bebendo Coca-Cola velha. Tô emocionado. Ele tá emocionado. Cara, o filme é produzido por ninguém mais, ninguém menos do que Steven Spielberg. Ele tem esse dom, né? Porra. O Zemeckis é um dos pupilos dele, né? Isso, exatamente. Na verdade, o que aconteceu? Durante a produção do filme, como toda grande obra hollywoodiana, o filme saiu de controle. O orçamento estourou muito rápido, os prazos estavam todos estourando. Parece que até o Zemeckis foi tirado do projeto no início, depois ele voltou. E aí foi colocado o Spielberg como produtor pra dar uma alavancada na questão da grana. Porque tem o nome Spielberg e o pessoal já investe, né? A grande verdade é verdade. O pessoal mete o dinheiro mesmo. Ah, quem que vai ver o Spielberg? Não, bicho, mas é sobre um filme de tarados espaciais. Essa é o Spielberg, bicho. Vai dar dinheiro esse negócio, bota aí dinheiro. Aí o cara foi, ele entrou justamente pra arrecadar essa questão do dinheiro. Mas se mérito seja dado, o Zemeckis, ele mandou muito bem na direção desse filme. Né? Mandou. E outra, cara, assim, os dois, o Spielberg e o Zemeckis, são mega fãs de desenho animado, cara. Mega fãs de desenho animado. O Spielberg tá produzindo isso aqui junto com o Zemeckis na direção. Não é, assim, uma coincidência. Ah, eles estavam ali, de repente, por acaso, resolveram fazer esse filme juntos. Não, cara, os dois pararam pra, sabe, avaliar. E eu tenho certeza de que foi por conta do nome dos dois que o estúdio conseguiu juntar personagens de vários estúdios rivais. Não tem nenhuma outra mídia do mundo um encontro entre o Patolino e o Pato Donald, cara. É nesse filme, você tem. Tentou trazer o Popeye e um outro personagem de desenho animado agora que não me vem à memória, e ele não conseguiu. Os estúdios preferiram deixar o personagem no ostracismo do que trazer ele. Pois é, e hoje... É. Ninguém, não, deixa ele lá vendendo espinafre. Ninguém lembra do Popeye mais. É, pois é, um deformado esquisito da porra. Ninguém entende que desenho direito. Ressuscitaram a Betty Boop. Pois é. Ai, mas... fofa a participação dela. Me deu tanta peninha. Sério, gente. Me deu uma peninha. Ela tem que ser garçonete porque ela era preta e branca, não fazia mais sucesso. Agora, de que ele lembra isso? Vamos ver. Miotti, que é o cara das analogias. Vamos lá, Miotti. Que lembra isso? Isso aí não sei, não. Pra mim, me lembra quando surgiu o cinema falado, que os atores de cinema mudo caíram no ostracismo. Muito bem. A partir desse programa, não temos mais o Miotti, vai ser sempre a Mônica participar. Graças a Deus! Graças a Deus, Deus é pai! Eu me... Eu... Funcionou. Caramba, lugar dele, desculpe. Eu me meti. Não, mas eu achei ótimo. Eu achei ótimo porque ele falou, eu não sei, você mandou na lata, é isso mesmo. Eu me lembro, sabe do que eu me lembro? Eu me lembro do Cantando na Chuva, cara. O Cantando na Chuva é basicamente sobre isso, sobre a revolução do cinema com som, em que os atores que eram da época do cinema mudo, que tinham uma voz de taquara rachada danada, não conseguiam mais espaço no cinema. Pois é. E é a mesma coisa, assim, o mesmo paralelo dá pra fazer com a Betty Boop, né? Assim, ela tem que trabalhar. Pois é, ela fica toda tristonha lá, né? É, tadinha. Agora, ela era afim do Roger Rabbit, vocês perceberam? Super, né? Pois é. Ela era afim do Roger Rabbit e tinha uma... E eu acho que a inveja dela, da Jessica, não era só porque a Jessica tinha o Roger, mas porque a Jessica era colorida, né? Com certeza. Alta... Que colorida, hein? Nossa. Olha, me deu uma peninha. Eu lembrei na hora da história dos atores de cinema mudo. Aquela cena do cabaré é muito boa, gente. É muito boa. Eu amei. Perfeito. A maneira como ela é apresentada, porque assim, o filme, internet, o filme ele é todo construído em um pseudo-universo noir. O que isso quer dizer? É um detetive que tá investigando um assassinato, tem uma femme fatale, né? Uma gostosa que você acha que ela tá envolvida na trama de alguma maneira, que são elementos dos filmes noir, né? Que são do próprio sexo, que também é um elemento muito presente nessas obras. O mistério, o assassinato, né? Mistério, o assassinato, a intriga, o plot twist, aquela coisa toda. Elas são diminuídas porque, afinal de contas, isso é uma animação para crianças, né? Isso. Apesar de ser categorizado como uma animação. Eu discordo totalmente. Eu acho que esse filme não é para crianças. Não, pois é. Ele é categorizado como uma animação para adultos, mas assim, na caixa do DVD vai estar ali, infantil, né? Tem um coelho, é para criança. Porque as produtoras também, cara, bota qualquer um pra botar ali o nome do negócio e, né? Classificação, o cara olha, tem um desenho na capa, ele, infantil, é isso mesmo, pronto. Concordo plenamente, Mônica, que você falou, não é uma animação infantil. Não é, e na época a gente teve problema pra dublar. Várias coisas a gente não podia falar, só que era um desenho de adulto, gente. Naquela cena que o detetive tá contracenando com aquela patrulha, que o cara fala um palavrão e aí ele ameaça. Se você falar um palavrão de novo, eu vou lavar sua boca com sabão. E aí mandaram tirar o palavrão. Aí como que a gente vai prosseguir o diálogo se não disser o palavrão? Não tem sentido, entendeu? Dizer que vai lavar sua boca com sabão se você não disser o palavrão. Que não dá pra entender por que o cliente compra o filme com as cenas ali existentes e querem amenizar nos diálogos dublados, porque o diálogo original tá lá. E aí, na dublagem, a gente tem que amenizar uma coisa que a imagem está mostrando. Isso é muito desagradável, muito desagradável. Desenho é totalmente para adulto. Mesmo os desenhos que são feitos para criança, eu acho que as histórias estão cada vez mais histórias de adulto. Eu acho que todos esses desenhos que têm feito sucesso aí, que têm sido lançados, todos eles têm conflitos muito mais de adultos. Eu acho que está existindo essa tendência agora nos desenhos. Eu assisto desenho agora amarradona. Não é aquela coisinha batatinha quando nasce, entendeu? Todos eles sempre têm um conflito, assim, sempre tem uma história para adulto. Eu acho isso muito legal. É, a trama central do Roger Rabbit... É totalmente adulto. Foi um assassinato. Exatamente. Não, é como você falou. É uma história recheada de sexo, crime, intrigas... Não é pra criança mesmo, não é só porque tem o coelhinho que é pra criança. Isso. Tem até aquele diálogo, né, que na hora que ele chega com o Roger Rabbit dentro da roupa dele... Vamos embora, Ed! Por favor, vamos embora, Ed! Eita! Me conta, Ed, há um coelho no seu bolso ou está feliz por me ver? Que inclusive isso aí é de um filme da década de 40, né, Brunão? Era uma piada recorrente ali. E o filme, ele se passa em 1947. Por que ele passa em 1947? Em 1947, inclusive eles até vão no cinema uma hora lá no filme e tá passando desenho animado antes do filme. Isso era uma coisa recorrente, assim. Os desenhos animados eram feitos pra passarem no cinema. Os desenhos que hoje, do Mickey, do Pato Donald, que ainda hoje estão passando na televisão, esses desenhos foram todos feitos nessa época aí, entre 1940 e 1950, cara. Isso passava no cinema antes de um feature film, né, que eles chamavam. Ir ao cinema era um programa, não era você chegar, assistir 40 comerciais, meia dúzia de trailer, assistir um filme de uma hora e meia e ir embora recheado de pipoca na sua barriga. Não, era um programa mesmo, assim, a família inteira. E aí você tinha jornal, você tinha propaganda também, porque sempre teve. Você tinha desenho animado e depois você tinha o filme. O desenho animado dessa época, cara, cara. Todos os clássicos eram dessa época mesmo, sabe? Mickey Mouse é uma criação de 1928. E o cara tá aí desde 1928, o personagem. É velho. É velho e é atual ao mesmo tempo, que ainda passa na TV Globinho, cara. É eternamente jovem. O Mickey é eternamente jovem. O desenho que passa hoje na TV Globinho não é o desenho novo que é feito do Mickey Mouse, é o desenho de 1950. Uhum. Todos esses personagens da Warner Brothers e ali da Disney que povoam esse filme inteiro, eles estavam no auge ali mesmo. O filme faz sentido se passar na década de 40. E aí, como ia se mostrar todos esses personagens, nada melhor do que fazer um filme noir, né, cara? E é um noir animado, olha que legal. Pô, não, é um noir animado com elementos de noir, né? Não é, ele não é uma piada em cima de um filme noir. Ele é um filme noir um pouquinho mais ameno, por assim dizer, que não tem... Na verdade, o que ele faz? Ele simplesmente te mostra como se os desenhos animados existissem. É isso. Se os desenhos animados existissem no mundo real, em 1947, Los Angeles, Califórnia, seria daquele jeito. Ele não é uma caricatura. Ele é uma história muito sólida, muito real. Desde o primeiro momento, você não vê os bonecos como bonecos. Você não vê a animação como animação. Você vê como personagens. Porque eles estão tão humanizados. E o filme, como não tem nada de caricatura, você assiste os personagens como humanos. Eu não penso no Roger como um coelho. Eu penso como um ator mesmo. Até porque, Mônica, se você mudar o filme, digamos assim, que o Roger Rabbit fosse o Roger Silva. É uma história de uma pessoa que se sentiu traída, cometeu uma besteira e agora tá sendo procurada pela polícia e pede ajuda pra um detetive particular. Entendeu? Assim, sim, se você tira... que é uma história que a gente já viu um monte de vezes na vida real. Só entendeu? Que agora é com desenhos animados. E aí você usa todos os elementos de um desenho animado nisso, né? Pois é, a história é muito real. Você já viu essa história em algum momento da sua vida. O cara que era um superstar, que aí passou por um conflito pessoal, e aí entrou em decadência, e aí cometeu um crime. Isso aí é uma coisa que acontece. Eu acho que o espectador não tem, em momento nenhum, uma ideia de que é uma caricatura, que é uma sátira, nada disso. É uma história muito real. Eu li que a história do Roger Rabbit, ele seria, na verdade, um filme noir. E aí eles pegaram um livro e fizeram essa adaptação. Inclusive, falaria um pouco sobre a segregação dos negros no próprio cinema, na era de ouro de Hollywood, que é da década de 40. Porque, olha só, isso é muito sutil, mas eu percebi, os desenhos, eles são extremamente segregados no filme. Vocês perceberam? As pessoas têm muito preconceito contra os desenhos no sentido de, assim, por exemplo, o bar que a própria Jéssica se apresenta, ele é pra ser frequentado apenas por humanos. Exatamente. Então, assim, os desenhos, eles não têm direito. Depois se descobre, no final das contas, que o motivo de todo esse rebuliço era pra saber quem herdaria a Desenholândia, que seria a terra dos desenhos. E aí é aquela questão, porque os desenhos não tinham direito sobre eles mesmos. E é muito sutil, isso no filme é muito sutil. Eles falam assim, eles citam muito, muito assim, isso é só pra desenho, cala a boca seu desenho, não sei o quê. Aquela coisa nesse sentido de segregar mesmo, do desenho não ter direito à voz. Ele só tava ali pra levar geladeira na cabeça. Inclusive o vilão do filme, ele é um matador de desenho, né? É, o Roger, ele fala isso, que minha função é fazer as pessoas rirem. Isso. Ele fala isso mais uma vez, entendeu? Então, assim, ele não tem que pensar, não tem que decidir, não tem que fazer nada. Ele tem que fazer... Tanto é que ele acaba se metendo em um monte de confusões, prejudicando a ele mesmo, porque fazer as pessoas rirem está na cabeça dele como uma coisa importante da existência dele. A função dele é aquela. E aí, em detrimento disso, ele acaba se ferrando, né? Ele fica cego em função dessa coisa que é qual é a minha função na vida, né? Na história. Eu fui criado para quê? Só pra divertir as pessoas. Isso é fogo, né? Isso é muito foda. Esse pensamento filosófico, né? Pra que serve o desenho? Eu não posso ir contra a minha natureza, né? Exatamente. Olha, eu não me lembro de uma outra animação que é a primeira vez em que eles mostram um desenho psicopata. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, cara. E é assustador, porque... Nossa, e como? Cara, um desenho psicopata... Ele é basicamente um semideus, né? Ele é onipotente, cara. Ele tira a luva e cria uma serra. Mas aí, olha só que interessante. Ah. O desenho psicopata estava todo o tempo se passando por um humano. É verdade. Então isso é pra pensar também. Ele não se apresenta como um desenho. Ele vem na capa de um humano o tempo todo. Justamente, inclusive ele morre e a gente não sabe qual é a real forma do desenho. É porque verdade. Aquela cara dele, ele era uma máscara. É, aham. A gente só sabia que ele era amarelinho, né? Alguma coisa nesse sentido assim. Os desenhos somos nós. As árvores somos nós. Nossa. Freud, gente. Esse papo caraca. Ficou super. I love to raise some pain. Believe me, it's no strain. It feels so great to touch a plate and look, there is no pain, no pain. Continuei a minha investigação conversando com um personagem não lá muito inteligente. Olá, burro. Fala, Shrek. Tá rosado, hein? É, eu acho que você tá me confundindo com outra pessoa. Eu não sou o Shrek. Ah, Shrek! Deixa de ser chato, pô. O que você manda? Eu já disse que não sou o Shrek. É, claro que não. Claro que não. Eu não sou! É, tá bem. Então, o que sabe da morte da... A Fiona morreu? Não, não foi a Fiona. Foi o... Ah, meu Deus! Ai, Fiona, não! Por que você teve que ir, Fiona? Por quê? Por quê? Eu já disse que não foi a Fiona! Ah, não? Uf, ainda bem. Mas e aí, Shrek? O que você quer saber? Ah, meu Deus! Vaza! Vaza daqui! Sai daqui! Não, poderia não, ser aquele burro. Afinal, vai ser burro assim lá na puta que pariu o mundo com o cu. Esse filme tem um elenco muito bom. Começa pelo Ed Valiant, que é interpretado magistralmente pelo Bob Hoskins, que é um ator famosíssimo. Eu acho que o pessoal aí da mais novo vai lembrar dele no Cão de Briga. No Mario Bros. É, porra, não. Ele, aí, ele é o Super Mario, ué. Miotti, a gente quer esquecer que esse filme existiu. Mas muita gente vai lembrar dele como Super Mario. Muita gente vai lembrar dele por Ed Valiant, cara. Porque toda vez que, sim, que eu lembro do Bob Ross, eu só lembro dele no, sei lá, do Roger Rabbit. E ele tá muito bem, cara. Ele é um excelente ator de comédia, de drama também. Eu gosto muito da interpretação dele pro Ed Valiant. Que é o detetive na história que tem o irmão assassinado por um desenho. Aí ele tem trauma de desenho, uma coisa meio nesse sentido mesmo. Obviamente quem tá bem também é um ator que o Miotti não gosta, né, Miotti? Ah, odeio ele. Odeia, Miotti odilha com todas as forças. Quem é ele, Miotti? Christopher Lloyd. Quem é o personagem dele? Juiz Doom. É o vilão do filme, é o juiz. Cara, e o Christopher Lloyd, ele tá com uma cara de maluco beleza nesse filme, que é uma coisa de louco. Não, peraí. Ele tá com uma cara de maluco beleza? Ele tem não, uma cara. Ele tem uma ele... cara de maluco beleza. É, ele é um maluco beleza. É. Eu diria. Christopher Lloyd é um ator que eu não ficaria sozinho numa sala com ele, cara. Eu, se eu só vai fazer alguma coisa de errado comigo. Ele tem a cara de maluco, mas ele, nessa versão, ele tava o maluco de dar medo, mas tem o maluco beleza do De Volta pro Futuro, né? Que era o maluco beleza. É, o Dr. Emmett Brown. Isso. Rock, que é uma figuraça também. E hoje em dia, tadinho, tá velhinho, rapaz, já tá também. Mas continua atuando como o Dr. Brown, né? Aparece direto em comercial aí. Ele hoje tá ganhando muito dinheiro com uma série que ele escreve e ele produz, Modern Family, que é sensacional, cara, é fantástica essa série. Peraí. Modern Family é dele? É dele, é criação dele com um outro cara aí que agora eu não lembro o nome. Cara, como é que eu não sabia disso? Eu sou louco por essa série, velho. Cara, é dele, eu tô te falando, bicho. Christopher Lloyd. Ele apresenta também, ele veste o Dr. Brown, por assim, entre aspas, nos games também, né? Dubla também. O grande papel da vida dele é o Dr. Brown, né? Não tem jeito. Ele não vai conseguir se livrar do Dr. Brown assim tão cara, fácil. Cara, é como a Mônica falou lá no Na Calçada. Eu acho muito maneiro quando tem um ator que abraça essa causa, assim, nesse sentido. Isso, eu acho maneiro, cara. Porque, sabe, essa coisa assim, pô, cara, eu sou, fiquei marcado por aquilo ali, e não vou ficar fugindo, não vou ficar fazendo piti toda vez que, sei lá, ô, Dr. Brown, vem cá, deixa eu tirar uma foto com você e tal, como tem muitos atores aí que fazem essa coisa nesse sentido. No filme também tem a Dolores, personagem que é o interesse romântico do Ed Valiant, que Sim. é feita pela Joanna Cassidy, acho que é, assim, é um papel pequeno, não é muito relevante, mas é interessante. Ela tá ali mais pra mostrar o decote dela, né? Ela vai... É engraçado que o decote dela vai crescendo à medida que o filme vai avançando. Vocês perceberam? Não. Eu percebi. Sério? Eu percebi também. Mas eu não sei. Eu não conheço vocês dois. Eu não conheço. Ah, não conheço. Então. O decote dela começa bem comportado, chega perto do final do filme, rapaz, ela tá... O decote tá no umbigo. Isso. Ah, só pra curiosidade, ela atuou no Blade Runner, viu? Quem é Blade Runner? Faz secretária. Eu acho que é a secretária. Caraca! Olha, tá aí outro filme que eu nunca assisti. O quê? Olha. Eu dublei. Eu acho que eu tenho problema com os filmes que eu dublo. Ah, não. O Blade Runner também? Não acredito. Eu dublava a. É a Daryl Hannah, é a Pris. É. Eu nunca assisti esse filme inteiro. Eu dublei, e agora quando ele é exibido, é sempre exibido às 5 horas da manhã. Eu começo a assistir e nunca termino. A gente vai te dar um DVD. Não, eu vou te mandar um DVD desse, Mônica. Pode, depois você passa o endereço pro Miotti. Só a caixa postal, não quiser mandar o endereço pra esses malucos, manda uma caixa postal aí que eu te mando. Cara, esse eu faço questão de te mandar de presente. Não, peraí, eu tô com um bloquinho de nota aqui. Fala aí, esse filme. A trilha sonora de quem é? Ah, do Vangelis. Na, quem é que toca aquele? Cara, eu odeio. É o Kennedy. Quem mais poderia ser? Eu detesto profundamente. É aquele filme dele que fez a trilha sonora todinha, do cara que tem câncer, com a Julia Roberts. Eu não aguento ver aquele filme até hoje, porque a trilha sonora toda é dele, né? Sabe? E sabe qual é, Bruno? Você gosta desse filme Mela Cueca aí? Eu não gosto de filme Mela Cueca, não, que porra é essa? Vamos não! Vamos não, rapaz, vira homem! Vamos voltar pro Roger Rabbit. Caralho, melhor tipo no seu, né? Na nossa lista vem a Kathleen Turner, que dubla a Jessica Rabbit. Não. Quem dubla é a Mônica. Isso. Não é a Kathleen Turner, é a Mônica. Na versão original. Não, não tem versão original, é a Mônica. Mas na versão original não tem, então tá bom. Então a Mônica viajou pros Estados Unidos, falou inglês, manjou benzaço no inglês, sem puxar saquismo. A tua versão é muito melhor, na minha opinião. Ah. A Kathleen, não, é verdade. A Kathleen Turner, ela manda bem, mas eu acho que você... trouxe uma sensualidade maior que a da Kathleen Turner. É, porque isso é verdade. A Kathleen Turner, ela foi mais escolhida por causa daqueles filmes, tipo... É porque ela era... Ela era sex symbol. É, sex symbol na época, né? Então, foi por isso que ela foi escolhida. Como é que era, Bruno, o nome daquele filme que ela só transava... Corpos Ardentes. Corpos Ardentes, cara. Olha o Miotti. Nossa, eu não sei. Eu ia falar que a joia do Nilo, né? Ah, o Miotti já vai na busca. Corpos Ardentes. É Corpos Ardentes. Vi muito esse filme. Corpos Ardentes, ele só faz duas coisas: apanha e transa. Ou ela tá transando apanhando, se ela não tá transando, ela tá levando a cara. Que isso? É desse jeito, não é, Miotti? Pior que é mesmo. É desse jeito, cara. E é meio pesado, assim. Internet, você que tiver maior de 21 anos, assiste. Porque ele é tipo assim. Mas vamos voltar à dublagem da Mônica na Jessica Rabbit. Mônica, eu queria saber, você ainda lembra de como é que foi dublar a Jessica Rabbit? Na época que você dublou, você sentiu que você estava fazendo alguma coisa que era realmente diferente? Que você nunca tinha visto alguma coisa parecida? Ou não, simplesmente foi só mais um trabalho? Porque eu sei que, assim, no mundo da dublagem é assim, né? Parece um trabalho hoje e amanhã já tem outro. Pra você é rotina, né? Mas eu lembro que eu gostei muito de fazer. E hoje, né, assistindo o filme todo... Depois dessa conversa nossa toda, eu acho que é justamente porque é uma personagem interessante, é rica. É diferente fazer uma bonequinha que não era uma bonequinha, que era uma bonequinha para adulto. Era diferente, bem diferente. Eu curti muito fazer. Eu não lembro exatamente em que ano eu dublei esse filme. Pelo que eu tô vendo aqui, foi feita uma dublagem antes pro VHS, né? É, não sei. É, tem uma dublagem antiga pro VHS, depois foi feito pro TV e o DVD, que é a sua. Entendi, não lembrava dessa história. Eu fiquei muito, muito impressionada com o trabalho do Garcia Júnior. Isso é verdade. Gente, é uma coisa... Assim, não tem um segundo de dublagem que tem alguma coisa errada. Eu não sabia que era o Garcia Júnior. Mas, rapaz, eu vou te dizer... Não dá pra saber que é ele, cara, porque... Pois é! Só isso que você fala, cara, não é ele! Mas eu vou te dizer o que aconteceu. Eu comecei a assistir o desenho ontem à noite, só que comecei muito tarde e acabei dormindo. Quando eu comecei a assistir, porque eu não lembrava mais, eu achava que era o Júnior. Mas aí depois que eu comecei a assistir, eu fiquei em dúvida se era ele, porque eu não reconhecia a voz. Pois é. Aí hoje eu perguntei pro Mário. Aí o Mário falou, não, foi o Júnior. Porque você não reconhece. Não reconhece. Não reconhece. É impressionante. É um trabalho de mestre. Depois eu fui lembrando de um detalhe, que toda vez que o Roger, no original, falava please, ele balançava, assim, o lábio pra falar please. Ele falava... E o Júnior fez igual. Foi. Aí eu comecei a lembrar dele dublando. Não é dá. Um trabalho incrível, incrível. É, eu fiquei assim, dá vontade de assistir um monte de vezes, porque é tão bom e difícil. Gente, as sequências dele são muito difíceis. São. Porque ele é o hiperativo, frenético. Né? É, totalmente, é frenético, né? Ele é frenético, é muito difícil, muito difícil. Isso. Pra deixar claro que também não fica devendo nada ao original, cara. O original também é muito bom, eu acho que o cara que faz. A criação foi toda desse cara, botar o trejeito do lábio e tal, uhum. E as brincadeiras, e o cara canta e não sei o quê, não deixa de desejar em momento nenhum, cara. Internet, com você que tá escutando isso, se você não tá associando o nome à pessoa, o Garcia Júnior é a voz do He-Man. Ou do Schwarzenegger. Do Schwarzenegger. É. E ele faz o Roger Rabbit. Que é um coelhinho, cara. Coelhinho. É incrível. É uma escalação inimaginável. Como é que você vai pensar pra dublar o coelhinho? Dubla o Schwarzenegger. Pois gente, é perfeito. É perfeito. Você sabe quem é o Gaguinho, naquela hora que o Gaguinho aparece? Ah, eu sei. Desconfio. Sabe quem dirigiu a dublagem? Sabemos. Foi o Mário, pô. O que eu acho legal do Mário é notar que ele faz as placas e coisas, isso. Né? E avisos. Sim. Aí a gente tá lá assistindo e daqui a pouco vem aquela voz de John Travolta assim e fala... Cuidado, perigo. Aí você, opa, peraí. sem puxa-saquismo, vocês estão geniais. Sinceramente, vocês estão geniais nesse filme. Tá muito legal mesmo. O Mauro Ramos também faz o detetive. Isso. Nossa, a voz é... Aliás, sinceramente, eu acho que a escalação foi muito, muito boa. Eu acho que o Mário acertou na mão, assim, em cheio. Ficou tudo muito bom. Agora, o trabalho do Garcia é uma coisa assim que, por mais que eu faça elogios, vai ser pouco, porque o trabalho dele é incrível. Isso é bom, né? Porque o talento do Garcia é uma coisa indiscutível, todo mundo já conhece e tal. E ainda assim, ele surpreende a gente. É bom quando a gente, ainda depois de tantos anos de profissão, você consegue ainda surpreender. Isso é muito verdade. Bom. Eu gosto muito da voz do Juiz Dum, que é o Francisco Chico José, Zé. Né? Isso. É, maravilhoso ator também. Pra quem não sabe, pra quem não tá ligando o nome, a pessoa é a voz do Pantro dos Thundercats, do original. Não sei se o desenho novo já tá sendo dublado, mas é a voz do Pantro. É a mesma voz. Você escuta, você fala, olha aí o Pantro. Ah, e tem uma participação pequenininha de um querido, saudoso, Paulo Flores, que ele faz, no começo, aquele segurança do cabaré que abre a porta, né? O gorilão, é. E depois, quando o detetive vai pra Desenholândia, que pega o elevador, é aquele ascensorista. O Drup. Porra, é muito engraçado, é muito bom. E o Paulo era outro ator também maravilhoso. Toda vez que eu assisto um filme que tem a voz do Paulo, me dá muita saudade, porque além de tudo ele era muito gente boa. Um humor assim, maravilhoso. Quando me via, ele já tinha uma voz... Né, de Barry White, ele colocava a voz assim, ele fala Modulation. era muito, muito, muito gente boa, amava, ele era uma pessoa querida por todo mundo. Ele é a voz do Mufasa. Ele fazia uma série, não sei se vocês lembram, vocês eram muito pequenininhos, chamada Falcão. Pô, legal conhecer essa parte, assim, né, dos bastidores e tal. É. Pô, fico feliz. Normalmente a gente fala da dublagem dos filmes, né? Assim, uhum. Das dublagens que a gente acha que valem a pena falar, a gente normalmente fala. Você trazendo, assim, de quem fez a parada, muito legal, Mônica. Obrigadão. Ah, Que bom. Agora, tem um personagem que eu não sei quem dublou, seja ele dublado ou seja ele na voz original, eu acho ele fantástico. O personagem em si, que pra mim é o melhor personagem do filme inteiro, é o Baby Herman, cara. Pô, é muito bom. Eu não consegui identificar. Como infantil, é Ana Lúcia Menezes. Aham. Como voz adulta, né, como homem, Hércules Fernando. Ah, foi o Hércules. Pô, eu vou assistir de novo pra identificar. Ele fazia Barrados no Baile, o pai da Brenda. Ele fez o cérebro, do Pink Cérebro. Ah, olha aí, cara. Tentar dominar o mundo. Voltando um pouquinho àquela questão da tua interpretação que você deu pro personagem, eu já vi o original. Não é sacanagem, não é porque você tá aqui, não. A gente fala isso. Você escuta os nossos outros programas, a gente fala isso. A dublagem feita no Brasil, ela é superior à dublagem original. A sensualidade que você coloca na Jéssica, eu acho que encaixou tão bem naquela figura sensual e ao mesmo tempo misteriosa. Porque, como eu tava falando anteriormente, a Kathleen Turner no original, ela só fala. Ela tá aí falando, ela falando de tal, eu sou a mulher do Robert Herbert, tá todo mundo de cara, porque eu sou extremamente gostosa, aquela coisa assim e tal. E não, você bota... Tem uma coisa muito engraçada aqui no finalzinho, que a Jéssica vira e fala assim pro Roger: vamos, querido, vamos pra casa, vou chegar em casa e vou fazer um bolo de cenoura pra você. Aí ele dá uma olhada pra câmera e fala assim: aham, bolo de cenoura. Cara, eu sei que eu terminei de ver o filme, eu fiquei com essa frase e a cara do Roger uma meia hora na minha cabeça, pensando: cara, olha só que desenhista filha da puta, bicho. Porque o desenhista, bicho, pegou essa falha e falou: vou botar uma cara de safado aqui nesse coelho, bicho. Talvez nesse momento a gente às vezes leve uma vantagem sobre os atores que fazem as vozes no original, porque, como eu expliquei, no original eles primeiro fazem a voz para depois a animação ser feita. Quer dizer, claro que eles têm lá um storyboard e tal, mas eles não têm a animação. Seria impossível eu ver aquela boneca sem dar toda aquela carga de sensualidade, entendeu? Todos os movimentos dela, todos os movimentos dela sugerem sexo. Tem uns detalhes assim de quando ela termina as frases, os lábios, sabe? Ela tem uma coisa de boca. Assim, ela é toda sensual o tempo todo, toda. Quando ela tá sofrendo, quando ela tá morrendo, é aquilo. E como ela disse muito bem, eu não sou má, eu fui feita assim. Ela foi criada pra ser aquilo. Ela não tem como fugir daquilo. E aí, como dubladora, eu não tenho como fazer diferente, porque a carga, assim, o apelo sexual ali é muito forte, muito forte. Bem no finalzinho também, na hora que o Valiant tira o Roger da corda, aí vai tirar a Jéssica. Ele pega o Roger pelas orelhas, taca no chão, aí ele pega a Jéssica pela cintura, aí ela faz assim: ai. Eu tava assistindo, eu tava pensando justamente isso que você tá falando. Eu falei: bicho, a mulher é tesuda, até na hora de ser salva. É, mas ela, quando tá morrendo, quando se despede, que ela acha que vai morrer mesmo, que acabou tudo, assim, as últimas palavras, ela tem um apelo sexual muito forte. Muito forte. E como eu tô dizendo, talvez a Kathleen, ela não viu a animação, entendeu? Então, nesse caso, eu acho que eu levei vantagem sobre ela. Se por um lado, para eles é mais fácil porque eles não precisam sincronizar e a gente tem que correr atrás das bocas, por outro lado, a gente tem mais informação. Um detalhe de boca, ela não teve essa informação. Quer dizer, eu acho que não, né? Eu tô falando aqui, tô chutando. Pode ser até que ela tenha tido. Pode ser que o diretor tenha até grifado isso no script. Mas é diferente quando você vê, você tem muito mais informação. Então, acho que nesse caso eu levei vantagem. Gente, adorei fazer. Foi bom. E hoje, quando eu assisti, eu fiquei feliz. Sim, eu gostei do meu trabalho. Porque às vezes não gosto. Mas eu gostei. Acho que foi bacana. Foi legal. Não, tá ótimo. E deixei tudo. Falei: Mônica, parabéns. Adorei. Internet, só uma curiosidade, a personagem da Jessica Rabbit, ela é baseada numa atriz que realmente existiu. O nome dela era Veronica Lake, que era o nome artístico de Constance Frances Marie Ockerman, que nasceu no Brooklyn, em Nova York, em 14 de novembro de 22, e morreu em 1973. Ela era uma atriz americana e ficou muito famosa por seus papéis nos filmes de Mulher Fatal, nos filmes no ar. Ah, e você pega a cara dela, ela é a cara da Jessica Rabbit. Ou melhor, a Jessica Rabbit é a cara dela. Inclusive o cabelão botado pro lado. Deixar um olho tampado e o outro sobressaindo, assim. Por exemplo, né? Que legal, que legal. Eu já estava ficando sem saída. Investiguei vários outros personagens, não consegui nenhuma informação. Quando já estava ficando desesperado, resolvi pedir ajuda a um outro colega detetive. Ele disse que iria interrogar até formigas se fosse preciso. Quando ele me disse isso, eu não acreditei que ele iria até o mundo da vida de inseto para conseguir seus objetivos. Olá, mocinha. Que você manda, tio? Tio? Olha o respeito, mocinha. Ah, vai se ferrar, seu fresco. Como é que é? Olha o respeito, garota. Tá maluca? Mas maluca foi a sua mãe que colocou você no mundo. Caraca, bicho, eu vou descer a mão nessa formiga. Ok, ok, vamos nos concentrar. Você sabe de algo da morte do namorado da senhorita Jéssica? É, tô ligado, ele morreu, né? Sim, você sabe de algo? Não, nada não. Eu tava lá no show do Justin Bieber no dia e nem me importei. Ai, o Justin é tão lindo. Deus tenha piedade dessa alma. Bom, então, como você soube do crime? Li na net. Aonde? Tá bom, eu li no jornal. Caraca, que burro. E não te comoveu essa história? É, um pouquinho. O que você pensou na hora? Eu, antes ele do que eu. Está bem, pode ir embora. Caramba, essa juventude tá uma desgraça mesmo. Bom, pior não fica. Nem sei o que vou contar para o Brunão. Pra você, qual é a cena mais marcante, assim? Fora essas que você já citou, algumas que você já citou, mas uma que chamou mais a atenção. Embora não seja, em termos de animação, a mais genial, de verdade eu achei a mais marcante a cena do cabaré. Ela te envolve de uma forma, você acha realmente que aquela boneca é um tesão. Eu acho isso muito impressionante. Como eles conseguiram, é isso com a animação. Claro que a música conta, né? Quer dizer, todo o conjunto, quer dizer, a cena toda, eu acho muito impressionante. E eu gosto muito da expressão dele olhando pra ela. Ele fica realmente fascinado. É, porque ele imaginava que a mulher do Roger Rabbit era uma coelha, né? Exatamente, pois é. Mas o olhar de desejo dele é ao mesmo tempo um olhar de surpresa e logo depois se transforma num olhar de desejo. Eu acho essa cena genial. Eu acho genial. E a primeira cena também, assim, a abertura, a sequência ali de animação, eu acho de tirar o fôlego. Eu adoro. É, eu gosto dessa cena aí, mas a parte que a transição, a animação com a vida real. Sim. Ali que eu acho interessante. Quando corta, no corta, que ele tá ali, que aparece um ator, coitado, decadente, cheio de problema. Naquele momento fica muito humano. As duas sequências que eu mais gosto. E você, Bruno? Queria só fazer um adendo aí. Primeira coisa, dizer que a Jessica Rabbit é sim uma coelha, só que da Playboy. Ela é uma coelhinha da Playboy, cara. É. A segunda coisa que eu ia falar é só uma curiosidade sobre como é que foi feita a cena no cabaré. Vocês perceberam que os garçons são pinguins, né? Isso. Sim. E eles carregam bandejas reais. Pra você fazer aquela cena, o que que foi feito? O piso do estúdio ele era falso e ele tinha sulcos imperceptíveis na filmagem, onde eles colocavam um cano que segurava a bandeja e as bandejas eram controladas por puppeteers, né? Como é que chama? Por caras de marionete. Uhum. Tudo isso sem os caras ver o que estava acontecendo em cima. Era tudo no improviso e coreografado e acabou dando certo. E depois é que foi animado em cima o pinguim segurando a bandeja. Outra cena não, também é a cena da Jéssica, na hora que ela pega, que ela tá brincando com os atores reais de carne e osso, que ela pega o lenço de um, passa na cabeça. calça, depois pega a gravata. Aquilo ali eram mãos de verdade. Era uma atriz que tava usando as mãos dela e depois eles fizeram a animação da Jéssica em cima dela. Pois é. Não só nessa cena, mas todo filme, né, que tem essas coisas dos personagens segurando coisas reais, né? Né? Os desenhos segurando coisas reais. Por exemplo, na cena, conversando com o Roger, ele tá na sala do produtor lá do Maroon e servem uma bebida pra ele. Eles inventaram um mecanismo, e no Making Off tem isso, do DVD, era uma mãozinha mecânica que segurava o copo e tinha um lugar pra ela levantar. Então aquilo era controlado por uma alavanquinha ali por baixo, ficava um cara do efeito especial ali, eles faziam, então tinha um robozinho, o cara pegava, jogava coisa, e aí por cima fizeram a animação do Roger. Toda essa parte assim de interação dos desenhos com os humanos é isso. E uma que é uma das minhas cenas favoritas também, é a cena em que o Roger vai até o escritório do detetive e eles se encontram, e o Roger coloca a algema no detetive. E eles ficam presos pela algema. E aí aparecem as doninhas, né? E aí o detetive tem a ideia de, pra poder esconder o Roger, fingir que tá lavando as meias e as cuecas dentro da pia. E bota o Roger lá. O controle que ele tinha ali, o Bob Hoskins, sobre a algema ela era dura, ela era fixa. Então, quando ele tá ali interagindo com o desenho, se ele deixasse a mão dele sem nenhuma interação, a mão ia ficar parada, né? Tipo, o desenho não ia poder estar fazendo nenhuma interação. Ele controla a expressão corporal dele até junto com a algema. Então, na hora que ele vira a algema, o Roger seca a orelha. Tudo isso foi coreografado e foi pensado, pensando já no que eles iam fazer com o desenho, né? Seguindo, provavelmente, um storyboard que eles tinham, né? Não, mas isso aí que você tá falando, Bruno, tá nos próprios detalhes do filme. Por exemplo, nessa cena mesmo, as doninhas, quando elas vão embora, uma das doninhas dá um tapa na água, tipo, pra tirar um sarro com a cara do Ed. Isso. Cara, dá um... Onde que sai aquele tapa d'água? Pois é, aquilo ali era um mecanismo que tava ali, que tinha uma bombinha que na hora que foi acionada, ela faz o movimento da água. É a mesma coisa, o Roger, ele joga água de verdade da boca. Aquilo era um cano que saía junto com a mão do Bob Hoskins, e ele fingia que tava batendo no coelho, e aí aquilo soltava um pouquinho de água, e aí saía. Enfim, a gente contando perde um pouco da magia na hora que você assistir o filme, né? Mas eu acho que é legal, assim, pra você ficar, pô, como é que eles fizeram, né? Como é que eles pensaram tudo isso? Mas sabe o que acontece? É tão dinâmica a cena que ninguém vai ter tempo de lembrar de todas essas informações. Exato. É interessante a gente saber como foi feito, mas é muito dinâmico, então não dá tempo de pensar. A gente vai continuar sem perceber que foi assim, entendeu? Na hora que o Ed tá cortando as algemas, que o Roger corre dele, porque ele podia tirar a mão das algemas, na hora que ele corre, ele passa do lado da namorada do Ed. O cabelo dela balança, o vestido dela vai pro lado como se o Roger Rabbit tivesse esbarrado nela. A cadeira roda, a cadeira gira e o lustre balança também, né? Sim, pois é. Assistir aquilo ali sem animação devia ter sido um show de poltergeist do inferno, né? Que era... Vai gravando e telefone balançando ali, besta aqui, faz isso aqui. Putz, agora, a minha cena favorita, cara, é toda a cena, toda a sequência em que ele vai pra Desenholândia, cara, pra Toontown. Aquilo ali é muito bom, cara, porque é realmente como se ele, um humano, tivesse entrado num desenho animado, cara. A gente vê os bonecos como humanos. Quando ele entra na Desenholândia, a gente passa a vê-lo como um desenho. Até porque ele começa a pensar como um desenho, né? Exatamente. Ele entra lá e ele fala, bom, agora eu tô em outra realidade, agora tudo que pode acontecer aqui é desenho. No elevador, ele vira até um desenho, ele se amassa, ele, o bicho freia o elevador, o bicho vai parar no teto, ele fica todo amassado, só as perninhas balançar, os pezinhos balançando. E outra, quando ele tá fugindo da Jessica Rabbit, ele pensa como um desenho animado. Ele fala, cara, o único jeito de eu fugir dessa mulher usando... Desviar o caminho. Isso, ele desvia o caminho e a mulher bate com a cara no coisa e ele fala, desenhos. Isso pega eles todas as vezes. É, né? Mudar a faixa, né? Miotti, qual é a sua cena favorita? A minha é aquela do bar, na hora que o Roger tá escondido, aí chega o juiz. O que mais interessante, na verdade, é a atuação do Christopher Lloyd na hora. Que tá todo mundo rindo ali, sacaneando com a coisa. Aí só dá uma risadinha. Vocês percebem aquela risadinha dele? É. Que dá até medo aquela risada dele. É, ele fica rindo. Aquele saque, né? Aí ele fica fazendo aquele sonzinho do tan-tan-tan-tan. Interessante, na hora que estão lá dentro, o detetive chega assim, mas quem ia cair nessa, né? Aí ele olha pro Roger e o Roger tá lá se tremendo todo, querendo sair do negócio. Cara, se tremendo todo é pouco porque ele tá fazendo isso. Ele tá se ruendo, cara. É tipo, Cara, só um desenho cairia nisso, né? E o bicho tá lá. Gravata rodando, o olho pulsando, a orelha. Natureza, né? Cara, muito maneiro. O filme todo é maravilhoso, mas tem uma cena pra mim que eu me racho de rir. Muito pequenininha, o Ed querendo dar uma bebida pro Roger Rabbit. Isso, cara. Bebe sua bebida? Bom. Não quero. Você é quer. É maravilhoso. Você quer, não quero. Aí ele vira e fala: você não quer? Eu quero! Você não quer? Eu quero! Me dá isso aqui! Quando eu falo que eu vou beber, eu vou beber! E salva ele, né? Aquela cena muito legal, muito legal. Cara, que leonte! Agora, a gente acaba. Cara, a gente olha só que pecado. A gente quase deixa de falar de um dos melhores personagens do filme. O carro? O carro, o táxi. Ah, é muito bom. Putz, cara, aquele táxi é muito foda, bicho. Sim. Eu achei ele muito engraçado, que ele fala que nem um taxista mesmo, né? Total. Eles entram e aí estão sendo perseguidos e o cara começa a conversar sobre qualquer coisa, né? É, começa a falar do tempo. É. Nossa, vocês viram os Brooklyn Dodgers? Caramba, perderam de novo, não sei o quê. Totalmente taxista. Cara, é muito bom. É muito excelente aquele táxi. Vamos, querido. Vamos pra casa, eu vou fazer um bolo de cenoura pra você. Quando o Minhote me contou que não havia conseguido arrancar nada daquela formiga, pensei que tudo estava perdido. Eu já tinha entrevistado toda a Desenholândia e nada. Não tinha mais nada o que fazer. Eu já estava desistindo quando... Espera! Já sei! Com licença, senhor Brunão? Olá, senhorita Jéssica. Eu a chamei aqui, pois eu resolvi o seu caso. Caralho, que gostosa! Pois então diga. Já estava na hora. Esse cara parece Shrek. Foi a senhora que matou seu namorado, confesse! Mas como descobriu? Quer dizer que a senhora confessa? Sim, eu confesso. Fui eu, mas foi sem querer. Sem querer? Como assim? Bom, é que eu estava com meu namorado, o Calaveira. Aquele gato. E aí? Hoje é o dia, se lembra? Sim, eu me lembro. Como eu poderia esquecer? Não calou a boca a semana toda sobre isso. Então vamos, querida. Vem cá. Não. Eu não quero mais. Eu mudei de ideia. Da última vez, isso só me trouxe problemas. Ah, nem vem. Você prometeu e agora vai fazer. Eu prometo que a gente começa devagarinho. Ah, está bem. Que seja. Mas você me dá só um minutinho pra eu ir ao banheiro? Chupa, universo! A sua classe me comove. Vamos acabar logo com isso. Agora eu começo. Tanto faz. Pirulito que bate-bate. Pirulito que bate-bate. Pirulito que bate-bate. Pirulito que já bateu. Pirulito que bate-bate. Pirulito que já bateu. Pirulito que bate-bate. Pirulito que já bateu. Puta merda, de novo? Ai, mas não é possível. E o pior é que eles nem me esperam acabar. Então, foi isso, senhor Brunão. Senhor Brunão? Senhor Brunão? Senhor Brunão? Ah, pelo amor de Deus! Ah, isso já está ficando ridículo! Alô? Alô, polícia? Eu quero denunciar um acidente. Aliás, dois acidentes. Me fizeram assim. Nós queremos agradecer muito ao Mário Monjardim, ao Mário Jorge, à Mônica Rossi e à Carol, que é a filha da Mônica e do Mário Jorge, por terem participado desse programa. Fizeram tudo na camaradagem mesmo, assim, na amizade. Pô, e fizeram, assim, com o máximo de carinho, de empenho. Pô, ficou fantástico. Então nós queremos muito agradecer a vocês quatro, que sempre se mostraram muito dispostos, sempre foram muito, assim, muito atenciosos com a gente, que nós não somos absolutamente ninguém. Vocês são uns amores de pessoas. A gente nunca vai ter obrigado o suficiente para agradecer a vocês. Me fizeram assim. E é fantástico, Modern Family, uma das melhores séries de comédia aí dos últimos tempos. Muito boa mesmo, tá na sua terceira temporada, né, Bruno? Isso, já foi. E você pode comprar pelo link aí no Jurassic Cast. Me fizeram assim. Gente, aquela música. Uma vez de madrugada, tava voltando pra casa, aquela música tocou no rádio. Eu sempre associo aquela música a sexo. Quando aquela música toca, pra mim alguém vai atrasar. Então assim, eu já fico procurando. E eu tava sozinho no carro, falei, cara, vamos cuidado, pensar. Cuidado com o que você vai falar. Vamos, tudo bem, ele pode postada. Falar. Não, o perigo era ser videoconferência. Não, não é eu não. Não é eu não, é porque assim, é uma música assim, eu gosto. Eu vou falar a verdade que eu acho muito legal aquela. Eu odeio o Kennedy também, por causa da minha mãe. Porque minha mãe, ela escutava aquela porcaria insistentemente quando ela ia me pegar no colégio. Então era uma hora e meia, duas horas no trânsito escutando Roberto Carlos e Kennedy, cara! Eu fiquei maluco! Não fala, você não fala do rei, não, hein? Mas eu não aguentei! Não, Kennedy, não, e o Kennedy, assim, na primeira nota, você já sabe que é o Kennedy, porque isso. Parece que ele é pasteurizado, né? Uma coisa assim. Não, é porque ele tem 10 músicas, ô Mônica. Músicas, você já ouviu as 10 incessantemente. Ele nos discos dele, cara, ele só troca a ordem das músicas pra disfarçar, mas é o mesmo disco, cara, há 40 anos. O Kennedy é aquele grego que tocava teclado, Yanni. Cara, o Yanni, você não, eu achei uma foto aqui pra mostrar pra você. O Yanni, ele tinha uma cara de ator pornô. Não deu certo. Mas olha só, menos mal, porque Kennedy é bruxante. É. Não, é nada que você acabou de dizer que acha a música dele sensual, que todo isso. Mundo. Você não, tá lá. No carro e ficou de pau duro, porque ouviu a música. Beleza, vai, faz a honra, respeito, gordo. Vou mandar um CDzinho do Kennedy pra você. Não, pelo amor de Deus, não, você manda, eu vou. Melhores mandar. Momentos, só vai ter o não, quê? As 10 músicas que ele tem, eu já falei não, que ele só tem 10 músicas. Talvez, melhores momentos, um CD em branco, vazio. Me fizeram assim. Você não vai mandar pro banheiro não, né? Me fizeram assim. Agora mais uma curiosidade, interneticos. Não sei, o Leonardo deve colocar antes, né, Leonardo? Mais uma curiosidade, interneticos. O filme, eu tô com a minha cabeça meio avoada, que eu trabalhei hoje, tô meio cansado. Eu não sei se eu já falei sobre isso, vocês me podem ir. Antes você falar, só... Eu trabalho todo dia, tá? Me fizeram assim. Mônica, minha querida, queremos agradecer 1 milhão, 1 trilhão, 1 bitrilhão de vezes pela da sua... Priscila, essa fala da Priscila. Eu sei. Eu tô falando com a mãe da Priscila. Queremos agradecer muito pela sua participação, pelo seu carinho, pelo seu afeto, pela sua paciência. com esses mongóis. Valeu, brigadão. Quem tem que agradecer sou eu o convite. Vocês sempre uns fofos e gatos. Olha. Obrigada mais uma vez pelo carinho, pelo convite, por tudo. E pela chance de eu ter assistido esse filme maravilhoso. Vocês todos que estão nos ouvindo têm que assistir. Quem já assistiu há muito tempo, assista de novo, porque vale a pena. E tô aí. É só chamar que eu venho, tá bom? Ui, não, você não vai sair mais, não. Você acabou, Miotti vai vazar. Ele é sério, Miotti vazou. Miotti, obrigado pela sua última participação no Jurassic Park. Até pra continuar editando, beleza? Isso. Ah, não, Miotti, fica. Tá vendo? Depois dessa tem que ficar, né? Me fizeram assim. Ih, peraí, acho que eu assustei a Manuela. Oi, filha. Oi, filhota. Mas eu assustei você. É o papai. Papai tá trabalhando. Papai tá trabalhando. Oh, meu Deus, assustei ela. A bichinha tá até chorando. Oh, meu Deus do céu. Não. Oi, papai. Acho que ela... Oi. Pum, teu bichão. A massa desceu ali. Não. Você não pode chorar, não. Papai tá gravando. Você não pode chorar, meu amor. Fala com o pessoal, fala. Oi. Fala pra todo mundo. Oi. Oi. Faz isso não. Oi, meu Deus, ela tá ficando... Agora fodeu. Não, peraí. Rapidão. Me fizeram assim. Eu vou abusar só um pouquinho. Eu fico até meio sem jeito de pedir isso. Mas, cara, não, calma, tranquilo, peraí, relaxa. Entre eu e a Mônica, com licença. Me fizeram assim. Ah, eu não, eu faço questão, eu vou te mandar um presente. Depois você, assim, passa o endereço pro Miotti aí. A caixa postal, pode ser uma caixa postal. Pode falar o endereço, é mais fácil. Fala aí, agora aí que é mais fácil. Anota aí. O Twitter tá aberto aqui, eu vou abrir. Não, tô brincando. Me fizeram assim. Beleza? Beleza. Oi, Leonardo. Beleza, tranquilo. Fazer de novo, não? Beleza? Não, tá certo. Então vamos lá. Tá ótimo. Começando. Não, cara, essa daí, nossa, olha o que fala, eu me fizeram assim. Cara, o Nerd Massa, ele vai troço na hora que ele faz isso. Cara, ele vai ficar molhado, velho. Ele é louco. Se vocês conseguem, às vezes, me deixar encabulada. E olha que é uma missão quase impossível. É uma missão quase impossível. A gente que fica. Mônica, estamos aqui para isso. Só para te encabular. Ah, meu Deus. Você não viu nada ainda, Agora que começou. Agora que você vai ver. Agora você vai ver o que é o jogo. Promessas. Ai, ai. Deixa eu concentrar.